final da odisseia terrestre. Sua dúvida se será. Minha pequena Eva, o nosso amor na última sonave. Eva, além do infinito eu vou voar. Sozinho com você e voando bem alto. Eva, me abraça pelo espaço de um instante. Eva, me cobre com teu corpo e me dá. Mas olha, olha bem, meu amor. Final da odisseia terrestre. Sou Adão e você. Diz pra mim o que você será. Minha pequena Eva, Eva, o nosso amor na última astronave. Eva, além do infinito eu vou voar. Minha pequena.